Así que el bambú crece cerca del agua. Sí, pero no siempre. No siempre. Sí, me gusta mucha agua, pero no sé. Depende de la variedad. Sí, algumas crescem em clima frio, suporta frio extremo, sim, altitude. Se plantou muito bambu aqui no Brasil, assim que eles faziam divisas de terra, assim, de território com bambu. Aí tem topos de morro, assim, com fileiras imensas, assim, de bambu, pra dividir territórios. E quebra-vento, né? Também. Várias coisas.